Soltei o freio de mão da religião pra chegar mais longe daqui. Em cima do monte avista esse bonde de onde se esconde, sumir na calma de um monge igual meus irmãozinhos surfista. Pus meu barco na onda e a onda me trouxe pra pista. Partir de onde era cinza, depressão implodir. Perdemos o limite, um hit, fizemos o rolê explodir. Juntamos 30 maloqueiros em volta da caçamba. O gingado do cavaco deixa claro era samba. Graças a Deus aprendi com os parças meus humildes. Se fez virtude na mais explícita atitude. Atitude pra colar, observa seu espelho, me imita. Não o que faz, mas o que não faz pra não se adequar. Levi Tocqua, seria my name em francês. Mas nasci, infelizmente, bem pertinho de vocês. Pois fingi bem, bem, aprendi mentir logo cedo com os professores da metodologia do medo que aderiram à hipocrisia no enredo. Mas eu nunca vou contar meu segredo, blá blá. Grita mais alto seu blá blá blá, vai blá blá blá. Grita até Deus te escutar, que pelo jeito, com todo respeito, se pá, ele não escuta, pois não parou de me abençoar. Cadê o pastor que falou que Deus matou John Lennon? Cadê esse ignorante da que eu não tô te vendo? Ô Zé Ruela, que guela, de onde vem seu veneno? Revolução, pra nós aqui é o que tá tendo. Minha profissão, profeta, faz minha meta ser cala tua voz e de todos que parecem com você. Fazer meu povo desliga a TV, por isso para. Mala feia, mala cheia, toma vergonha na cara. É o rap, é o hip hop, boicotou seu hip-hop. É os black block sem choque. Eu tô armando os crente block, é os crente block. É os block crente, é os crente block. Bloque os crente, seja mais inteligente. É os crente block, é os block crente. Então bloque os crente, é os crente block. Pondo esses coxinhos em choque. Eu me divirto fazendo isso, dando sequência ao meu serviço. Que é o rap é compromisso. Pois essa sabotagem gosta de meus pastores. Me guiaram a Deus e me ensinaram valores. Fecha a cara, cerra o punho e entra no ringue. Faça como um bom cristão, bem Martin Luther King. Bem Ana Alzira, bem Pedrão do Borel, bem Ari. Que não pensou só no céu, no seu, mas no povo daqui. Chama de crente, me ofende, nossa distância já é grande. Eu sou discípulo do mestre de Mahatma Gandhi. Pacífico, mas Malcolm X na essência do creme. Um trauma, um break pra falência daqueles que oprime. E Chains, isso é utopia, não é? É, mas só os loucos nativa mantém o sonho de pé. Pode me desligar que eu não ligo. Deus domina esse morro e separa o joio do trigo. É os crente block, é os block crente. É os crente block, block os crente. Seja mais inteligente, é os crente block. É os block crente. Então bloque os crente, é os crente block. Põe esses coxinhos em choque. Perceba que o salmista não cantou que ia sobrar. Ele constou que com seu pastor nada lhe falta. Maré alta, na real tem mais a ver com a brisa. Pois quem tem Cristo do que mais precisa. Eles me apertam, quem é os crente, quem é os coxinha? Quem é você pra escrever essas linhas? Eu sou ninguém, só mais um louco na pista. Artista da linhagem de Isaías e João Batista. Simples poeta, rap na essência. Carrega o peso de nascer profeta. Com paciência e vim buscar só o que meu pai mandou. Já que eles seduziram a vida eterna, um show. Corromperam o que o mestre falou. Só não esperavam que a cobrança ia chegar em flow. Continuo fã das tia que tem fé em Deus. Me levantei contra os que mentem pra iludir os meus. Eles enganaram a massa, barganharam o pão. Endureceram o coração, esconderam a graça. Brincaram com o cão, reinventaram o céu. Recosturaram o véu, como diz João. Perderam a visão, depois pediram cheque. O rap deu calote, chegou pra dar um pedala nesses pé de break.